Aleluia. Glória a Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, te damos toda a honra, Senhor, toda a glória, todo o louvor. Adoramos o teu santo nome, te amamos, Jesus. Te bendizemos, Pai, te magnificamos em teu nome. Aleluia, glória ao Senhor. Obrigado pelo privilégio de nós podermos entrar na tua presença para te adorar, ó Deus. O onipotente, o altíssimo, único Deus, único Senhor, o Todo-Poderoso. Te louvamos pela nova natureza que você nos deu. Nós nascemos de novo. Nós temos a condição, Senhor, de andar nos teus caminhos, de te servirmos, de experimentarmos a tua glória. Nós agradecemos a presença do Espírito Santo conosco. Te louvamos pela sua palavra, que é a verdade. Te agradecemos, Jesus, pelo seu amor demonstrado por nós lá na cruz. Por isso nós todos juntos queremos proclamar, ó Pai, que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E digam todos, glória a Deus. Aleluia. Temos que dar toda a glória a Deus. Tem muita gente por aí no corpo de Cristo que é equivocado com relação de como receber as coisas de Deus ou ser promovido. Eu já vi gente ter privilégios, né, no corpo de Cristo, dentro da igreja, só porque tem um poder aquisitivo bom. Então, as pessoas estão enganadas por isso, e tipo, olha, vem cá, impõe as mãos disso, vai. Agora olha para essa pessoa. Tipo, como se essa pessoa estivesse passando um poder precioso para acontecer. Então, Tiago já disse que não é para a gente ficar dando mais atenção para quem tem um anel no dedo, na conta bancária das pessoas, dentro da igreja. Não é esse o caso. O objetivo é mostrar Jesus e o que a nova natureza é capaz de fazer. É isso que nós temos que aprender. Que nós temos a nova natureza e que cada um consegue de Deus o quanto vai buscar. Não tem privilegiados. Não tem melhor, maior, bonzão. Isso existe. Existe aquele que está empenhado, quer mais. Então ele paga o preço e recebe. Então, eis que Deus quer. Ele se alegra de quando o seu filho vai até ele, se entrega, fica na presença dele. Essas são alegrias que nós podemos dar para Deus. Quando a gente quer dar alegria para Deus, servindo no corpo de Cristo. Não, não é isso que agrada a Deus. Porque o serviço no corpo de Cristo é igual um copo. Um copo vazio não serve para nada. Agora, o copo, se ele está cheio, aí sim, ele deve ter serventia, porque nós usamos o copo. Então, nós só temos serventia se nós podemos fazer aquilo que Deus quer. Se não, nós não temos serventia nenhuma, não estamos agradando a Deus. Então é isso que Deus quer, que nós sejamos filhos, que entregamos essa alegria para Ele. Que nós possamos trazer alegria para Deus, de estarmos na presença dEle. Deus se agrada com isso, quando você está sozinho com Ele. Acontece que a alma não entende isso. A alma, ela conta outra história, e ela invade, né, os nossos pensamentos, dizendo que isso não tem importância, que nem assim, ah, está todo mundo fazendo tanta coisa, está aqui só fazendo isso. Você não faz outra coisa, não faz resolver nada. Assim, nós somos abençoados quando nós estamos orando, quando nós estamos buscando Deus. Essa busca da presença de Deus é que traz a proteção e as bênçãos. Nós temos que aprender isso. Ficar sozinho com Deus é tudo. Orar em línguas, o Espírito Santo está agindo na nossa vida. Adorar a Deus é importantíssimo, ler a Bíblia. Então você está sozinho com Deus, só que ele não está fisicamente. A alma quer coisa palpável, a alma quer ver, a alma quer ilusionismo. Mas o nosso espírito já está com Deus. Ou melhor, o nosso espírito já é a habitação de Deus. Deus já está lá. Então ele entende Deus, tem comunhão com Deus, conversa com Deus, tem um ótimo relacionamento, não tem bloqueio algum para entrar na presença de Deus, porque tem a natureza de Deus. Agora, a alma não. Atenção, a alma não está salva. Cuidado. Já parou para pensar isso? Nós temos que pensar que a nossa alma não está salva. Então nós precisamos tomar muito cuidado. É isso que a Bíblia diz para nós. A alma, ela tem que ser renovada e a mente tem que ser transformada para andar na liderança de Cristo. Estão acompanhando? Sim. Então é por isso que fica difícil receber as bênçãos de Deus, porque quer racionalizar. A gente já inventa um modo de andar com Deus. Como nós vamos receber, como nós vamos orar, como nós vamos fazer. O mestre é o Espírito Santo, ele vai ensinar tudo o que Jesus ensinou. Tá certo? Então nós precisamos da liderança do Espírito Santo no nosso espírito. Buscar Deus é essencial. Nós estamos num momento aqui que hoje nós viemos buscar a palavra de Deus. Que isso é importantíssimo, necessário. Não pode abolir essa parte. Buscar a palavra de Deus. E aqui nós vamos ter ensino, exortação, nós vamos ter orientação de Deus, consolo, nós vamos ter o que nós precisamos através da palavra. E essa comunhão aqui que a gente tem adorando a Deus, recebendo uma palavra, né, de conhecimento. Então, isso é muito importante. Agora, para crescer espiritualmente, é individual, é sozinho. Né, gente? Nós estamos deixando o Espírito Santo e gerando essa vida de Jesus cada vez mais em nós, que é a mente de Cristo. É importantíssimo, não dá para viver só com os cultos uma vez por semana. É perigoso. Então, atenção, cuidado, a sua alma não está salva. Vai ser a última coisa que vai ser redimido, vai ser a nossa alma, então você tem que cuidar dela. Ela é perigosíssima, porque ela engana. E olha, ela é sua, porque nós costumamos, sempre, é os empecilhos na vida dos outros, né? É por causa dele, tá boa, tá do dia, tá. Mas é um perigo. Tá? Então, não tem desculpa. Diante de Deus, não tem desculpa. Cuida da sua alma. Cuida muito dessa alma. Porque você está buscando cuidar de coisas da sua vida, né? Você levanta, até dormir tem coisas que você quer cuidar. E por que não cuidar da sua alma, hein, gente? Que é daí que vai ter a direção para a eternidade. Ou então até aquele que você perde a eternidade. Deus. Né? Então a religião nem tem isso. Que dia na religião que nós ouvimos dizer que a alma não estava salva? Nós lá sabemos isso. A gente achava que igreja era salvação, lembra disso? Né? Igreja não é salvação de ninguém, é Jesus Cristo. A palavra é importantíssima. Então, nós precisamos ler a palavra, porque o Espírito Santo está trabalhando com essa palavra que estamos lendo para nos orientar, nos ajustar e para que nós saibamos aonde que a nossa alma está. Queremos se inclinar para quê? O Espírito Santo fala. É sério, ok? Então, gente, escreve bem grande lá na sua casa, fica lendo. A minha alma não está salva, preciso cuidar dela. Ela tem que ser renovada e a mente transformada. Renovada é aquela cadeira velha que está lá, todo pano rasgado, está uma nojeira. Então, chama lá o tapete. Faz um pano lindo, maravilhoso. Olha só o que, que virou, que bonito. Nossa, ficou a cadeira nova? Não. Ela foi renovada. O tapeteiro pôs um pano novo, deu uma pintadinha no pé. Olha, quem disse que não? Posso vender por novo, mas não. A carcassinha dela é a mesma. Ela ainda é a mesma. A nossa alma, ela está sendo renovada, mas ela é a mesma. Se eu parar de cuidar dela, ela levanta as garras. Já quer o que era do passado. Sem Deus. Estão acompanhando? Por isso que é difícil para pessoas que querem vir na igreja só uma vez por semana e depois, passa um tempo, já nem uma vez mais por semana quer. Por quê? Não aguentam, não toleram a palavra de Deus. Mas eu digo para vocês, mesmo que você não esteja buscando muito Deus na sua casa, você vem aqui começar a ouvir que Deus tem uma oportunidade de começar a semear na sua vida coisas para você despertar. E de repente começar a buscá-lo. Se render a ele. Então, vamos lá, gente. Por isso que as coisas estão acontecendo de maneira errada, né? A maneira de conduzir é a palavra, o ministério chamado, que não é dentro da visão de Deus, é uma confusão só, as pessoas que determinam se elas vão ser o quê? Pastoras, acho evangelista. Ah, eu sou missionário, quer viajar. E vai ter poder e fica andando de igreja em igreja, pedindo dinheiro, pedindo tudo. Está tudo errado. Missionário que é missionário, se Deus falar que é missionário, vai te dar tudo. Aliás, ele também vai te dar poder e segurança, você vai se enviar em cada lugar. Se não tiver poder de Deus, um leão lá de prato, você vai comer. Já comeu muito. Ah, né? Foi diabético. Ou pode ser até que Deus tenha dito que ele iria para lá, aquele missionário, mas ele se preparou espiritualmente. Não foi culpa de Deus que não fez o dele. Vocês estão acompanhando? Então a gente não pode escolher o que nós vamos fazer. Isso é Deus que determina. Ele é o Senhor. Nós somos servos. Ah, eu quero fazer isso. Quer? Então vai orar, quero ficar pronto. Vamos ver se vai ser tudo. E tem mais. Deus dá a palavra? Gente, você vê que mesmo é sua ordem. Eu quero dizer, um dia eu recebi uma palavra na conferência de que aconteceu isso aqui na minha vida. E você sabe, nunca aconteceu. Eu precisei orar para ter voar para conseguir. E pensa, ah, Aline, que bom que agora você está entendendo que Deus vai dar passo na tua vida para me enviar. Que bom que você leu essa passagem que nós estamos postando. Dominante, não sei. Foi bom. Está sabendo? Seu povo não sabe. Olha, eu vou ajeitar a sua vida. Pronto, você dorme amanhã. Nossa, glória. Maravilha. E o orgulho está lá, o pecado está lá. É assim, é. Eu vou ajeitar a sua vida a hora que você for ajeitado no seu caráter, na sua alma. Então vai ser muito ajeitado. Aí você vai receber. Estão acompanhando? Às vezes, Deus tem condição, no sentido que a pessoa dá uma condição para ele. Com fé, ele paga a conta numa pessoa. Às vezes não pode ajustar toda uma vida se essa pessoa não crescer espiritualmente. Então cada um tem que dar um passo. Porque Deus não dá passo também. Porque ninguém é aleijado. Nasceu perfeito espiritualmente. Aprenda a dar os passos na sua vida, no reino de Deus. Não sei por que Deus não está fazendo isso. Mas o que você faz? Olha pra mim, viu? Tchau! Não vai te ver. Ah, tá. Vou ficar orando aqui na casa. Até posso orar, mas... Onde você tá, Deus? Não consegue nem pegar você. Você tá fugindo dele? Como é que vai receber coisa dele? Estão acompanhando isso? É isso aí, tá, papai. É um comodismo espiritual. Você não recebe nada de Deus. Então, bem amigão. Ok? Sim. Então, gente, vamos cuidar da nossa alma. Ela é perigosíssima. Não sou eu que estou inventando, porque Deus falou em Jeremias. Não tem nada mais perigoso. E olha, perigoso em todos os sentidos do que o coração do homem. Enganoso. Perigoso é enganoso. Ah, você está achando que o cara está te enganando? Tem alguém que te engana mais, que é a sua alma. Você mesmo se engana. Pensando que você está numa boa e não está. Nós precisamos de Deus. Sem ele nós não somos nada. Valeu, querido. Então é isso, nós temos que fazer. Deus não faz a questão de pessoas. Ele não dá mais para um e menos para outro. De jeito nenhum. Ele dá para você o tanto que você quer. Você tem hoje exatamente o que você quer. Não, mas eu vou estar ali, eu vou estar. Não, não, não, não. Se você gostar, você estava lá. De joelhos aos pés dele. Buscando até que você conseguisse. Então, olha os enganos do coração. Amém, querido? Então, o Kenneth Hagin fala, Jesus, a porta aberta. Esse negócio de porta aberta, o que é isso? Como é isso? Essa porta aberta quer dizer que as bênçãos já estão disponíveis através dele, que é a porta. É isso que ele vai falar nesse livro. Então, que tal você aprender mais sobre isso? Porque se você começar a aprender sobre isso, você vai ver que não é para você levar essa medida. Muito assim. Sabe, gente, das coisas naturais, da sua mente ficar dominando. Então, é interessante esse ensino que existe. Jesus é a porta que assim foi aberta para nós recebermos e andarmos em tudo que nós precisamos e além. Está falando sobre isso. Está na hora de aprender mais e mais e mais. Quanto mais você ouve, lê, assiste, você aprende sobre isso. Você vai ficar abençoado. Esse aqui, ó, é da Joyce. Se não fosse pela graça de Deus, ela diz, aprenda a viver independente das frustrações e lutas. Porque a graça de Deus é o poder dele, liberado para você. Então, este poder te dá acesso a tudo que você tem. Para você fazer coisas que você jamais iria fazer. Se você é dependente de Deus, você pode fazer tudo. Que tal, gente, ser dependente de Deus? Aprende a ser dependente de Deus. A visão tem que mudar, porque a visão de Deus é outra. Nós estamos fazendo esses ensinos aqui. Para nós aprendermos a andar na visão de Deus, não a do mundo que é caído. Amém? Glória a Deus. Ah, então, vamos ver aqui. Olha, meu tempo está quase estourado. Mas, glória a Deus, né? Porque Deus quis tudo. Vai dar tempo. Rapidinho, nós vamos ver aqui hoje, gente. Vocês já estão cansados de saber de testemunho, de histórias de pessoas dentro da igreja? De liderança, pastores e tal, que de repente, né, eles caem, eles cometem um pecado. Só que eles acham que não é pecado. Tipo assim, a pessoa entra no adultério, ou sei lá, começa a beber, enfim, ou cai numa cilada aí financeira, de dinheiro, sabe essas histórias? Mas se você perguntasse anos atrás para uma pessoa dessa, escuta, você largaria, romperia o voto de casamento que você fez no altar diante de Deus com a sua esposa, para pegar qualquer pessoa aqui dentro da igreja? Claro que não, imagina, sou louco. Não é? A pessoa não responderia isso anteriormente, lá atrás? Claro que sim. Ou então essas pessoas, vocês sabem, né, gente, quantos cantores que cantavam na igreja louvores para Deus e se tornaram hoje cantores profissionais. E nem cantam mais nada de gospel, da palavra de louvores, porque tinha CD que vendia de música da igreja, nem existe mais para comprar, porque hoje são verdadeiros artistas do mundo. Se você perguntar para uma pessoa dessa, por quê? É, tipo assim, lá atrás, você largaria de servir o Senhor para servir o diabo? Você iria? Certo que a pessoa ia falar o quê? Não. Jamais eu iria fazer isso. No entanto, largam tudo e são profissionais do mundo. Um diabo. Largaram o servir a Deus. Porque é que essas coisas acontecem. Então, abre a sua Bíblia lá em 1 Timóteo. Veja aí. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. 1 Timóteo. Eu já tenho certeza que a nossa conferência vai ser de muita alegria. Sim. O Senhor está mostrando que Ele quer, sabe, reunir aqueles que estão buscando Deus. Olha isso. O versículo 6 de 1 Timóteo capítulo 3. Ele diz assim. Não, isso aqui ele está falando para quem está buscando o ministério, o chamado, quer servir a Deus. Atenção, então ele diz isso. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O que ele está querendo dizer com isso? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça, quer dizer... Ele está dizendo que não é para você ter essa condição dentro de você de ser orgulhoso. Porque tem pessoas que têm uma tendência maior de quando chega uma oportunidade de servir ao Senhor, o orgulho é tanto que desvia, né? Aí a pessoa quer toda a atenção para ela, então isso chama-se exaltação própria, vocês sabem. Que a Bíblia chama isso de exaltação própria. A pessoa já acha que ela é a dona da verdade, dos dons, do chamado, e ela que começa a comandar. Então ele está dizendo aqui que é para a gente tomar muito cuidado com essa condição de ensoberbecer. Porque ele diz, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço de aço, porque o orgulho faz isso. Abre uma condição para o diabo pôr o laço e a pessoa põe o pé no laço, aí é a destruição da pessoa. E mais, a pessoa que tem essa condição de ser guiada pelo seu orgulho, que é uma vaidade própria, enfim, de querer ser Deus. Mas isso, gente, isso é muito sutil. Não é que a pessoa vai dizer que ela é Deus. Vocês estão me acompanhando. A pessoa, ela vai dominando aquela situação com o orgulho dela e esquece o Espírito Santo, a palavra. Então, essas pessoas trazem influência para outras pessoas. Acabam influenciando outras. Por isso que ele está dizendo aqui que é para é necessário que tenha bom testemunho dos de fora. Quer dizer, é para ver que a pessoa, ela é uma pessoa que ela segue a palavra, anda na liderança do Espírito Santo, para não cair no laço do diabo. Então, precisa ter muito cuidado com essa área, essa fraqueza, que a Bíblia chama isso de fraqueza. Então, aqui nesse mesmo caso, nesse mesmo livro, vamos ver a 1 Timóteo 6 agora. Versículo 3, olha aqui. Gente, orgulho é um cano. A gente precisa muito do Espírito Santo e da palavra para que jamais uma área dessa seja assim, o canal para o diabo destruir as nossas vidas. Olha aqui o versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda, 1 Timóteo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, nós precisamos tomar cuidado. O ensino que nós recebemos e o ensino que é dado. Quem está passando o ensino, se é com orgulho, se é com a liderança do Espírito Santo, se é verdade, se não é outro ensino. Porque o orgulho faz isso, começa a fazer um ensino que não é o verdadeiro. Embora esteja falando a palavra. Vocês sabem disso. Porque não é quem está pregando a palavra, falando dos versículos da Bíblia, que está ensinando a verdade, está vivendo a verdade. Eu já falei isso, vocês já aprenderam isso, né? Só é a verdade para aquele que recebeu a revelação do Espírito Santo e está vivendo. Então, por isso que não adianta copiar coisa dos outros, ficar falando coisa que tem que viver, receber o Espírito Santo, isso é verdade. Então, não é porque está falando da Bíblia que está falando a verdade. Ah, então, veja o versículo 9 aqui. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas consciências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então ele está mostrando aqui, como nós já vimos aqui atrás no capítulo 3, que nós temos que tomar cuidado, porque ele chama de laço do diabo. O diabo apronta um laço para a vida, para a nossa vida. Quer dizer, se eu estou caminhando errado, se eu estou fora da verdade, da direção do Espírito Santo, estou seguindo áreas fracas da minha vida, ele vai usar aquelas áreas e vai colocar um laço para prejudicar a minha vida. Se eu sair da visão de Deus, então, perigoso. E o objetivo dele é o quê? Que eu não consiga voltar mais para a verdade. Então, precisa ter cuidado. Nós não temos que saber, porque aqui ele está falando de dinheiro, que é uma área. Mas nós podemos colocar aqui, nesse laço do dinheiro, tipo assim, pode ser um vício, uma bebida, não precisa ser só a parte financeira. São áreas fracas. Todo mundo tem área fraca. Eu já falei isso, vira e mexe. O Espírito Santo traz isso. Todos nós temos. E nós precisamos tomar muito cuidado. Pode ser, por exemplo, adultério. Ninguém comete adultério assim. Ah, vou cometer adultério agora. Ai, que moça linda, que rapaz maravilhoso. Não é assim. Estou gostando. Não é assim. Isso é uma área fraca. Beber também é uma área fraca. Sei lá, gente, qualquer vício. Vocês estão acompanhando? Pode ser o dinheiro, é uma área fraca, tem gente que tem obsessão pelo dinheiro. Na hora que pega o dinheiro, sai de baixo, sai de perto. Não dá. Vocês sabem, a pessoa fica com aquela ganância, com aquela autoridade, enfim, sei lá. Por isso que Deus está falando isso. Então, nós permitimos que o diabo jogue o laço e ele nos pega. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, vamos ver aqui na 2 Timóteo, agora, capítulo 2. Veja aí. Essas cartas de Paulo a Timóteo são demais, né? Ele fala bastante sobre ministério, chamado dos enganos. Isso é maravilhoso. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23, continuando com esse assunto que nós estamos falando, de áreas fracas, que o diabo arma um laço para destruir as nossas vidas. É doutrina errada, é orgulho, é o amor ao dinheiro, são vícios, tá? Consciência da carne. Estão acompanhando? Isso. Então veja lá o 23. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Se opõe o quê, gente? O que nós estamos de ler? Doutrina. Os que se opõem à doutrina. Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Voltar à verdade. Livrando-se dos laços do diabo. Livrando ele dos laços do diabo. Tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a vontade de quem? Do diabo. Tá? Então, quando ele diz aqui, porque tem muita gente, calma, a Bíblia está dizendo para você não ser ríspida, para você não tratar mal a pessoa. Não é o caso quando a pessoa está corrigindo a doutrina. Vocês estão acompanhando? O diabo pega versículo solto na Bíblia e começa a dizer que aquilo lá é contra o fundamento da palavra de Deus. Mas o que nós estamos vendo aqui, que é, como ele está falando aqui, contendas, engendram em contendas. Essas são pessoas insensatas, que elas querem saber a palavra de Deus, elas vêm, citam Bíblia, cita lá um lugar que você nunca nem leu na vida, na Bíblia, cita porque é espiritual, sabe tudo. Então, essas pessoas com a doutrina errada, elas têm que ser corrigidas. Ah, então, é isso que Deus está falando. Por quê? Elas querem impressionar com o erro que elas, no erro que elas andam, de que elas são espirituais, para encobrir. É óbvio que tudo isso é uma cilada do diabo e um engano, que a pessoa nem tem noção que está sendo enganada. Ninguém que está enganado sabe que está enganado. Vocês estão acompanhando? Porque o diabo faz isso. Então, Deus está mostrando para nós que nós temos que ter muito cuidado. Então, ele está dizendo, é necessário que o servo do Senhor não viva contendendo. Você não vai ficar discutindo com a pessoa. Ela não quer ouvir? Gente, com licença. Não precisa ficar puxando a pessoa e querendo forçar. É isso que Deus está falando. Porque se a pessoa não quer ouvir, logo você tem que ficar quieto, se afasta. Se ela dá chance, então, aí sim ele vai falar aqui, que é para você instruir, não é para pegar o pau, bater, gritar, xingar. Não é o caso. Não é isso. Com mansidão aos que se opõem. Quer dizer, você não vai impor para a pessoa. É isso que ele está dizendo. Não é o que? Queridinho, atenção, meu bem. Não quero te magoar. Não é isso, gente. Isso é coisa do mundo. Vocês estão acompanhando? Porque Jesus não chamou ninguém de queridinho. Chamou de hipócrita. Tem pouco que está caiado. E deve ter gritado. Porque a doutrina é errada. Vocês estão acompanhando? É tudo. Que tudo que o diabo faz é distorcido. Então, quando a pessoa está fora da verdade e recebe o ensino, ela vai embora, ela não aguenta. Os orgulhosos. relação com ela. Não se abaixa. Então, não é para nós enfiarmos a goela abaixo quem não quer, vocês estão acompanhando? Mas com brandura é isso, não, a verdade é essa. Pode pensar. Então, o que Deus quer, na verdade, como ele está falando no versículo 26, é que as pessoas saiam do engano e voltem para a verdade, que elas estão igual pessoas embriagadas. Você sabe uma pessoa embriagada? Tem gente que fica embriagada e nem lembra, né? Porque, gente, o pileque foi tão grande que a pessoa, eu falei aquilo, eu fiz aquilo, ai que horror. É, você sabe disso, né? Se acontece a pessoa entrar num nível de embriaguez que ela não sabe. Então é isso que ele está comparando a isso aqui, ó. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do lado do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade, do diabo. Desde que Deus quer que volte à sensatez, quando estiver embriagado e passe o efeito, vamos andar na luz da verdade. Então a correção é para isso, o que ele está dizendo aqui. Por causa do orgulho, de doutrina errada, tudo isso é um perigo. Vocês estão acompanhando? Então, mas ele está. Então, quem lê Bíblia e começa a orar em língua, gente, vai, começa a ficar uma pessoa dócil. Uma pessoa que aceita ser ensinada. Nós, se nós não orássemos em língua, não buscássemos Deus, nós não ia aguentar nenhum ensino. Ah, não, já vai embora, se manda, não quer ouvir, vocês estão acompanhando? Não aceita. A alma não aceita, ela é terrível. Por isso que eu disse, a alma não está salva, você vai tomar cuidado. Põe ela lá para ficar debaixo da unção do Espírito. Então vamos ver agora 1 Pedro, capítulo 5. Vê lá. Então nós estamos falando de fraqueza, que existem. Está certo? É perigoso. Gente, não é o caso da gente ver, por exemplo, um pastor de igreja agora, de repente está vendendo cocaína ali na esquina. Sabe? Ele tem um mocózinho lá, aonde ele vende cocaína. Não é esse tipo de laço que o diabo vai pôr na liderança da igreja. Mas ele pode, por exemplo, usar uma fraqueza do pastor na área carnal ou da lascívia. Por exemplo, ele tem lá dentro alguma coisa. Sabe por quê? O diabo, gente, por 6 mil anos ele está examinando a humanidade. Ele podia ter pego Adão, mas ele não. Ele viu que Adão não dava, ele foi estudando Adão. Mas ele viu que Eva dava. Quando ele conversou com ela, ele já viu que ia dar. Vocês acompanham? Ele nos estuda. O diabo não é onisciente nem onipresente. Ele não está em tudo e nem está em todos os lugares. Mas Satanás tem os seus informantes. Que ele manda para ficar pesquisando, vendo o que, que nós fazemos e nós mostrando para ele com a fala. Bom, por isso a gente vai mudar o nosso modo de falar. E é por isso que os laços estão formados. Vocês estão acompanhando? Sim. Gente, essas moças falam, ah, que homem lindo. Já, peraí. Por que você não é casada? Você não tem um marido? Você não arrumou aquele homem para você? Ele não é teu? E o homem? Que mulher, ele fala aquela coisa. Que mulher! Vocês estão acompanhando? Então, o diabo, ele fica... Ah, está gostando. Então, peraí. Vamos trabalhar. Tipo aqui. Pega, então, o pastor. Vamos dizer que... Mais homem faz isso. Porque mais tem a mulher também, bem assanhada agora. Tipo assim. Oh, chegou o homem, eu estou gostando dele. O diabo já começou a pôr. Ah, fica de olho naquele. E o diabo já vai no ouvido daquele. Fica de olho nela. Não sei o quê. Daí chega lá, já dá um abracinho. Ui! Porque não vai começar o agarra-agarra no primeiro dia. Vocês estão acompanhando? Ai, ai! Primeiro dia. Segundo dia, ui! Já dá um abracinho. É! Parece tão inocente. Vocês estão acompanhando? Então, o pastor, gente, ele não vai assaltar um banco, se a área dele é financeira. Ele vai? Não vai. Vocês estão acompanhando o que eu quero dizer? O diabo vai usar as áreas fracas do mundo, que use, mas nossa, ele tem que parar com isso. Nós que temos que dar um basta. Vocês estão acompanhando? Nós temos que tomar muito cuidado, gente, com o que nós falamos, que nós estamos dando pista para o diabo das nossas consciências. Por isso que nós precisamos do Espírito. Então, olha só, primeira, segunda Pedro, na primeira, capítulo 5, versículo 8. Então, ele estuda as pessoas. E ele está fazendo isso por 6 mil anos, ok? Então, ele age nas áreas, na área financeira, na família, pessoalmente, na igreja. Tudo. Estão acompanhando? Amém. Cuidado, gente, cuidado. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, seu amigo? Tá bom. Vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Procurando para atacar um laço aí. Mas Deus diz na palavra, em Salmos, que Ele nos livra de todos os laços do inimigo. Mas pensa aí, sem você saber que área que é fraca sua, Deus não vai livrar você de laço nenhum do diabo. Aliás, tem muitas áreas que nós nem sabemos que somos fracos. Gente, pode ser uma área de temperamento também. Tá certo? Vocês estão acompanhando? Sim. Isso. Pode ser, sei lá, gente, uma área de, sei lá, de tristeza, de mágoa. Pode ser. Uma área sentimental. Enfim. Sem fim. E nós precisamos saber que área nossa que é fraca e que o diabo está estudando para tacar um laço e nos prender e tirar de nós. Se possível, até a salvação. Que é, esse é o golpe dele. Certo? Que nós já saímos da mão dele, ele quer que a gente volte para ele. Se ele não conseguir, ele vai atrapalhar a vida até o fim por causa dessas áreas. Vocês estão acompanhando? Por isso que tem área que não está dando muito bem, não está dando certo. Porque são áreas fracas que nós temos. E ele disse aqui que nós temos que tomar muito cuidado. Então, se existem áreas fracas na nossa vida e a gente não sabe, como que nós vamos nos prevenir? Para a gente, né? De repente o diabo pegar a gente. Que é tudo que não pode acontecer. Fala, gente, pelo amor de Deus. Não pode acontecer. O diabo não pode ter mais acesso na nossa vida. Chega, acabou. Tá certo? Então, como que nós vamos fortalecer as áreas fracas? Inclusive as que nós não sabemos que temos. Existem quatro passos que nós temos que seguir fielmente para que nós sejamos fortalecidos nas áreas fracas e o diabo nunca venha destruir a nossa vida. A primeira delas, o primeiro passo é admitir que tem uma área fraca. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Porque você vai lá e Deus vai mostrar. Ah, eu quero nem ver. Não, você vai ver sim. Não importa qual seja. Não importa. Pode ser uma coisa que você acha que é bobagem. Bobeirinha. Bobeirinha não, o diabo acaba com você. Você não consegue orar, por exemplo. É tão bobeirinha que você não dá ênfase para aquilo e o diabo não deixa você orar porque ele age naquela bobeirinha. E você nunca vai sair desse espaço que você está. Você nunca vai ter nada naquilo que Deus te deu. Então, acompanha então o primeiro passo. É admitir, nós temos sim fraqueza, todas as pessoas. Por isso que nós precisamos nos aproximar mais. Então veja lá, segundo passo, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, isso, Efésios 6, versículo 10. Então, achou? Diz assim, ó, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do poder da vizinha da tua casa. Do poder de Deus. Deus está dizendo que nós precisamos ser fortalecidos no poder dele para ficarmos livres das áreas fracas. Nós não conseguimos sozinhos. Não adianta que não é com esforço que eu vou ficar livre das minhas áreas fracas. Acompanhou? Não é com esforço. Ele está dizendo que é para eu fortalecer na força e no poder dele. Então, buscar Deus. Está acompanhando? Você vai ficar livre disso tudo. Só que, gente, eu acho que a grande maioria aqui já passou do primeiro teste. Lembra? Oro, oro, oro, oro. Ai, que lindo! Todo mundo, eu também. Pá, pá, pá. De repente, muralha de Jericó, não. Tchau, não vai dar. Comprei um sítio. sabe, comprei um carro melhor, se você está mesmo bom. E aí vai, né? Ah, minha sobrinha vai casar. Mil desculpas, não estou podendo. Porque são as áreas fracas. Gente, você vai querer ter isso o resto da sua vida? Ou você não se preocupa que tem área fraca que o diabo vai te enrolar lá na frente? Porque hoje está bom, então. E você acha que lá na frente vai estar? Se você não está plantando coisa boa para colher lá, pensa nisso, não fica adormecido na vida. Por isso que Deus fala para a gente ser negligente. Ah, diligente, não negligente. Ouvinte negligente, que só ouve e faz nada. Vocês estão acompanhando? Você nem está pensando no seu futuro? Depois, o destino. Não vem com essa, não. Destino de Deus para você é andar na vontade dele e ser abençoado. Mas vai depender de você, porque ele morreu na cruz. E você? Tá valendo? Então não é com esforço próprio que nós, é o segundo passo, que nós vamos ficar livres das áreas fracas. Tipo, ser melindroso, qualquer coisinha, tchau. Nem ligou pra mim, não vou mais vender. Pelo amor de Deus. Se fosse por isso, eu nunca ia estar aqui, gente. Eu fui 12 anos lá pra igreja, passou dele, ninguém me ligou, nunca ninguém olhou na minha cara. Aliás, se fosse possível, eles me enxotavam. Vai, só anda aqui. Não senta na frente, não, senta lá atrás. É sério? Esse negócio de ser melindroso. Então, estão acompanhando? Existe. Então, o terceiro passo é Romanos 8. Vê lá. 26. Esses são os passos que nós precisamos, né, dar para nós não ficarmos fracos. Para nós ficarmos fortes naquelas áreas que o diabo está olhando e vê se nos pega. Falta de perdão. Estão me acompanhando? Ai, não, que não, que não, que não. Tem que perdoar, tá bom. E vai orando, eu abençoo em nome de Jesus. Pai, age agora, com tudo que o Senhor tem, com a sua glória, essa pessoa. E lá vem chicote e arranca sangue. Mas abençoa, Pai, dá mais. Dá tua glória para essa pessoa. E aquele ódio, aquela raiva, aquela coisa ruim vai saindo dentro de você. É uma coisa que Deus estabeleceu. Se eu oro assim, ele age desse jeito comigo. Ele me dá uma paz, um amor, eu não sou. E começo a ver a resposta da palavra de Deus em cima daquela pessoa. Não é demais? Pois é, só dentro. Então, versículo 26, olha aí. Isso. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa... Viu só, gente? Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo sabe as áreas que nós estamos bem fracos, aonde o diabo vai atacar um laço. Porque nós já estamos dando bandeira para o diabo. Já estamos falando, já estamos mostrando. Tipo assim, né? A moça quer casar. Ah, eu quero casar, tá. Então vai ter um encontro na igreja. Ah, eu vou, porque lá vai aparecer um, né, de fora, que já vai ser o meu marido ou a minha esposa. E assim vai. Mas já foi atrás de Deus para ver se este é a pessoa que Deus quer? Vocês estão acompanhando? O Espírito Santo, ele começa a orar dentro de nós, para nós não darmos os passos errados, porque nós vamos ter a visão de Deus. Eu sei que eu não posso fazer isso. Se eu fizer a minha ruína, como que eu sei? O Espírito Santo revelou. Então eu não faço, porque o Espírito Santo já me fortaleceu naquela área fraca. Por que que antes eu fazia e agora eu não faço mais? Porque o Espírito Santo me fortaleceu naquela área. Eu já estou fortalecida. Quantas coisas que a gente fazia antes que não fazemos mais? Porque já estamos fortalecidos. Estão acompanhando? Então é por aí, todas as áreas, elas têm que ser fortalecidas. E o Espírito Santo, através da oração em línguas, faz isso. Por isso que muitas vezes nós estamos orando em português, pedindo coisas, e enquanto oramos em línguas, o Espírito Santo está orando outra coisa, para eliminar aquela área fraca. para resolver o problema da nossa vida, para a gente ser abençoado e não cair no lado do diabo e depois achar que Deus que está provando, que a religião faz isso. Que Deus não quer conceder. Não é? A religião faz isso. E você conversar com os crentes por aí, é isso que eles falam. Tá? Então, esse é o terceiro. E o quarto, gente, é receber conselho de Deus. O quarto passo é receber conselho de Deus. Você está orando, Deus está falando com você. Você já sente no seu coração que você não deve fazer isso, ou que não é para você fazer aquilo. E se Deus usa uma pessoa, porque você não está ouvindo Ele, usa uma pessoa para falar com você, você procura ir checar em oração para obedecer a Deus, para você ser abençoado. Né? Então, sempre que Deus usa alguém para falar conosco, nós temos que orar, e baseado na palavra de Deus, nós vamos ter, né, então, a confirmação. Com a oração em línguas, com a palavra, que realmente é aquilo que é o conselho de Deus para nós. Vocês estão acompanhando? Então, Deus, o que Ele quer é nos fortalecer e não nos tornar vítimas. Não é para nós sermos vítimas e sim fortalecidos por Deus. Você acompanha isso? Não é mais para você ser vítima dessa situação, você está reclamando, falando, sei lá. É para você ser fortalecido nas suas áreas fracas e vencer. Amém. Valeu, querido? Amém. Então, toda a glória a Jesus, né? Vamos saber cada dia mais? Amém. Não, porque nós vamos dando um cheiro de água. Quem não sabe, vai entrando nas mentiras dele. Doutrina errada. Ok?